Só porque o seu pecado é diferente do meu, que direito eu tenho de te julgar? Ó Deus, retira todo o mal que está dentro do meu coração. Esse meu eu me faz mal de sempre achar que sou o dono da razão. Retiro a trave dos meus olhos. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa o pecado que há em mim. Tudo isso me atrapalha. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa o pecado que há em mim. Tudo isso me atrapalha. Ó Deus, retira todo o mal que está dentro do meu coração. Esse meu eu me faz mal de sempre achar que sou o dono da razão. Retiro a trave dos meus olhos. Sou eu para julgar o meu irmão. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa o pecado que há em mim. Isso me atrapalha. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa o pecado que há em mim. Tudo isso me atrapalha.